Obrigado pra cada um, cada uma de vocês, mano. Sinal de paz assim, ó. Cada minuto, cada dia, uma nova treta. Tem uma vida que às vezes é doce do nada. É, mangueta, eu me sinto um para-raio. Os problemas do planeta, oásis. Deitar a cabeça no colo, minha preta. Esquecer notícias difíceis. Bombas mísseis, faixa de Gaza. Sempre escrever que ainda vou ouvir cê dizer: me casa, su casa. Tipo oásis. É oásis. É oásis. É oásis. Aí, era da paz em coma, todos sob pressão. Hoje nosso idioma parece ser agressão. Os que somem, os que soma, os que comem, os que não. Não confunda diploma com vivência e visão, não. Frio na barriga, no olhar, até no coração descamba. Diga se a briga só não fez brotar solidão. Caramba, precisa de um samba trilha igual o âmbar brilha. Família não manda, que pausa guerrilha salva nossa alma de tanto pilantra. É, corda bamba em cada passo. Uns vão tão cedo, entrelaça os dedos nos dela. Assim desfaz o medo, assim a cena é bela novamente. E entre a gente e sala o enredo. Pra esquecer notícias difíceis. Bombas mísseis, faixa de casa. Simples crer que ainda vou ouvir cê dizer: me casa, su casa. Tipo boa. Sex and related. Always your love and your touch are every good way. Tô correndo a tempos e o tempo importa. Mundão hostil vai fechando a porta. Aqui é selva mesmo, moscou te corta. Não gasto água com planta morta. Preso na prática, a rua me testa. Meu verso tem o peso da lágrima de gente honesta. Eu sei que ninguém é santo, ninguém entre tanto mal necessário. De salvar um mundo, nós vai destruindo vários. O seu riso lindo, claro. Enfrento quem for, venço mares e desertos. Milhares se for certo. I try to forget about the bad news. All the pain and all the problems. In my mind I can hear you say: me casa, su casa. Esquecer notícias difíceis. Fez faixa de Gaza. Simples crer que ainda vou ouvir cê dizer: me casa, su casa. Tipo oásis. É oásis. É oásis. É oásis. Aí, maloqueiro, vem com nós pra fechar. Yeah.